Agora, estamos na fase de recuperação, rescaldo, as familiares atingidos fazem o luto dos seus mortos e estamos em fase de rescaldo e já está aí o que é costume, propaganda, que foi o que aconteceu em 18, isso no essencial. Estamos lembrados que a grande propaganda em torno da reforma da floresta, como ia ser a maior reforma da floresta desde o tempo do Dom Dinis. Isto foi um slogan do governo em 2017 e 2018. Aquilo que o primeiro-ministro anuncia é 500 milhões de euros do Fundo de Coesão da União Europeia para os, dos próximos anos. Vão ser antecipados, serão, e eu reclamo, quanto mais depressa melhor. Isto não é nenhuma ajuda extraordinária, mas não é de que antecipar a vinda de dinheiro. Se vier agora, já não vem nos próximos anos. É necessário, primeiro, que as chuvadas de milhões que são sucessivamente anunciadas, de cada vez que estamos a ser chamuscados ou queimados pela tragédia, essas chuvadas dos milhões de euros, epá, que alguns desse dinheiro chegue de facto a ser plantado no terreno, que chegue ao terreno, que chegue para convencer, para estimular, para sensibilizar os próprios proprietários e os produtores florestais, os pequenos e os médios. Porque se isso valer a pena, eles aparecem. Não há um centímetro quadrado de terreno no nosso país que não tenha dono. Um centímetro quadrado. Ora, de facto, temos a questão do despovoamento que afeta. Hoje, não há o elemento humano em vastos territórios de interior e, portanto, não há o elemento humano. Faz falta na agricultura a cuidar das parcelas florestadas também, desde que valha a pena. E como eu disse, isto das AIGP aqui no nosso concelho poderão ter algum interesse.